Eu já peguei o trem errado, eu já desci no fim da linha. Eu já bebi muita cachaça e hoje eu como é com farinha. Tem tanta mulher em São Paulo que eu não sei qual é a minha. Aô, nossa senhora! Foi mais um! Deixa o trem tocar! Toda vez que ela se vai, eu quase morro de saudade. Fico buscando consolo pelas ruas da cidade. Vivo andando sozinho e me entregando a bebida e morrendo de saudade do amor desta bandida. Toda vez que a gente briga é o mesmo pesadelo. A vida vira um inferno, quase entra em desespero. É sempre a mesma história, eu entrando numa fria, vivendo de bar em bar, bebendo minha agonia e sofrendo como um louco, vendo amanhecer o dia. Para poder esquecer, se ela não volta, não tem mais graça viver. Peço pra Deus para me deixar morrer. Ai, ai, ai, ai, é muito tenso eu ter que gostar sozinho. O que eu quero é um pouco de carinho. Enquanto isso, eu vou pro boteco beber. Que a gente briga é o mesmo pesadelo. A vida vira um inferno, quase entro em desespero. É sempre a mesma história, eu entrando numa fria, vivendo de bar em bar, bebendo minha agonia e sofrendo como louco, vendo amanhecer o dia. Ai, ai, ai, ai, daria vida para poder. Se ela não volta, não tem mais graça viver. Peço pra Deus para me deixar morrer. Deixa não, deixa não. Ai, ai, ai, ai, é muito tenso eu ter que gostar sozinho. O que eu quero é um pouco de carinho.